These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Busco Chanchada. Fast and Fuck. Está no ar mais um Fast and Fuck. Faz tempo que a gente não aparecia por aqui, mas estamos de volta. Eu sou o Anderson Meira, vulgo perna, juntamente com Gabriela. Olá. E Carlos Tourinho. É, meu Deus. Que isso, mano? Eu nunca sei o que falar nessas coisas. Nossa, é pior do que o meu olá. O meu olá eu falo em todos os podcasts que eu participo. Me apresentou, eu falo olá. Tourinho, aproveita o embalo aí e já faz os seus esquemas, véi. Eu tenho aqui um videocassete pra vender. Guarda-chuva também aqui. Tá furado, mas serve também. É, mas qualquer coisa, se vocês tiverem interesse nessas coisas, vocês podem acessar lá no pautalivrenews.com ou então no peladananet.com.br, que é só mandar um e-mail que a gente negocia. Eita, cabrabão, estourinho, hein? Eita, lasqueira. Bom, vamos que vamos então, que a gente já enrolou demais. Fast and Fuck News. Bom, eu tenho uma notícia muito triste que eu li essa semana. Pra quem vai ouvir isso, a notícia saiu dia 5/1. Eu fiquei muito comovida, assim, né? Embasbacada. Não, porque eu acho que isso não devia acontecer com ninguém. Eu acho que é muito triste na hora que você vê que uma coisa dessa acontece com uma criatura tão, né? Você tão chorou? Ah, chorei, cara. Muito, porque você sabe que eu sou emotiva, né, perna? Eu choro à toa. Sou pessoa. Sabe? Você sabe, né? Ô, mulher bruta! Então, assim, a notícia é: guaxinim tem pior dia da vida após algodão doce se dissolver em poça. Puta que pariu. Aquilo é algodão doce, pensava que era gelo, velho. Eu também pensei que era gelo. Eu vi o gif disso aí. É, então, um guaxinim teve o pior dia da sua vida depois que dissolveu acidentalmente seu algodão doce em uma poça. Um gif publicado no Vine mostra o animal todo feliz com seu algodão doce quando deixa cair na poça, o que faz com que a guloseima se dissolva rapidamente. O guaxinim parece não acreditar no que tá acontecendo. Ele mexe na poça na tentativa de achar o algodão doce. Assista ao GIF. Gente, é muito triste. Eu acho que, assim, saiu no G1, sabe? E eu acho que mais... acho que todo mundo devia postar essa notícia, porque não poderia acontecer isso com esse guaxinim, cara. Pensa. Cara, isso é uma lição de vida, né? Na verdade, a assim... lição de vida. É, nós somos o guaxinim e a posse é a vida, né, cara? Exatamente. Agora, o que é o algodão doce nisso? Ah, aí, enfim, fica a teu critério. Meu amigo. O algodão doce é 2015. Muito bom, muito bom. Acho que todo mundo tem que refletir nisso daí. Cuidem mais do seu algodão doce. Né? Pense hoje, né? Qual é o algodão doce da sua vida, né, cara? Nossa, olha só, gente. Hashtag tô chanchada. É. Qual é o algodão doce da sua vida? É. Respondam isso pra gente. Não trate como possa quem te trata como algodão doce, né, cara? Essa frase não fez sentido nenhum. Como tudo aqui, né? 5 minutoscos. Estamos aqui com 5 minutoscos, como vocês sabem, nós trazemos um ouvinte aqui para ser sabatinado pelos nossos participantes. Então, meu querido, você sabe que você tem 5 minutos para falar aí e não esconda nada da gente, porque você sabe que o Tourinho vai descobrir. Olha aí. Perfeitamente. Então, 4, 3, 2, 1, fale seu nome, estado civil, idade e por que o Tosco Chanchada é a sua vida. Por que o Tosco Chanchada é a minha vida? Cara, meu nome é Romeu Missal, eu tenho 23 anos, eu não nomeio mais meus relacionamentos, porque isso só rende dor de cabeça. E cara, por que o Tosco é a minha vida? Essa é uma pergunta muito profunda, cara. Eu acho que é porque meu pai me abandonou muito cedo, e aí eu precisei de referências, assim, de ensinamentos e aquela influência masculina interessante, eu encontrei isso em todos vocês. Caralho! Vocês foram extremamente importantes pro meu crescimento e pro meu desenvolvimento como pessoa. Cadê o Vinícius agora pra falar? Cadê o Vinícius pra falar isso pro seu pai? Obrigado pelo lado que me toca. Ah, pois é, não. É, tem... Mas eu sou um bom exemplo masculino mesmo. Você é um ótimo exemplo masculino. Uhum. É, exato. Bem, então a gente vai fazer as perguntas aqui pra você, né? Vou fazer uma pergunta pra você com duas opções. Você tem que escolher uma opção. É obrigado a escolher uma opção, tá ok, Romeu? Beleza, manda ver, cara. Ok, então você prefere, Romeu, ter um pênis de 5 centímetros ou que a sua namorada tenha um pênis de 5 centímetros? Ixi. Cara, uma namorada com pênis de 5 centímetros... Ou você tem um pênis de 5 centímetros? Acho que prefiro eu ter um pênis de 5 centímetros, cara. Eu acho que eu consigo me garantir em outros aspectos. Não garante, não. Tendo língua e dedinho, né, velho? Se a minha namorada tivesse um de 5 centímetros, o que dá pra fazer com 5 centímetros, tá ligado? Olha, pergunta pras paniquete, bicho. Porque certeza que a bomba ali fez o bagulho crescer uns 10 centímetros. Você prefere lamber a buceta de um cara que fez mudança de sexo ou o pau de uma mulher que também fez mudança de sexo? Ah, cara, essa é horrível, velho. O cara ficou em dúvida. Cara, eu vou lamber a xoxota da mina que fez a mudança de sexo, mas... Não, você vai lamber o pau da mina. Ah, é verdade, eu vou lamber a xoxota do cara. A buceta do cara. Do que... É, exato. Vou lamber a xoxota do cara que fez a mudança de sexo. Tá ok. Porra, seria um momento muito triste da minha vida, mas... Nossa, vocês acabaram de ver que ele falou que chuparam a buceta seria o momento mais triste da vida dele. Todo mundo anotou isso? Cara, mas é a buceta de um homem, tá ligado? Não, é uma buceta. De um homem? É uma buceta. De um homem. Não é, ela é uma buceta. Tem um cara chamado Angel Buck, velho. Ele parece, tipo... Esse caralho... Então, é isso, né? Vocês estão loucos, não? Você aí que tá baixando o filme, homem que gosta de filme pornô, ele é normal ou ele tem algum problema com mulher? Cara, eu baixo muito filme pornô e me considero normal. E qual a primeira coisa que você lava no banheiro? Cara, acho que é minha mão, assim. Caralho! Eu entro no banheiro, não é o chuveiro. Se for no chuveiro, qual é a primeira coisa que eu lavo no chuveiro? Minhas bolas, sei lá. Depois das bolas, você lava ela com um sabonete. Você lava o rosto depois? Não. A última coisa que eu lavo é a minha barba. Ah, tá vendo de onde vêm os coliformes? Você usa o mesmo sabonete pra barba? Não, eu uso shampoo pra bebê da Johnson & Johnson na barba. Oh, fica a dica pra quem tem barba, funciona perfeitamente, a tua barba vai ficar mais macia e mais uniforme. Certeza. Absoluta. Que ele segue o Catena no Twitter. O Catena me deu várias dicas, velho, de óleo. Cara, eu tenho Twitter, cara. Eu tô tentado a fazer um Twitter, sabia? Parece ser tão interessante e engraçado. Então, falando em Twitter, Romeu, vamos aqui. Opa. Você prefere ter uma voz de macho com o cu de bicha? Ou uma voz de bicha com o cu de macho? Cara, eu acho... Puta que pariu! Uma voz de bicha com o cu de macho, cara. É. Pelo menos eu ia poder cantar em alguma banda de power metal e micrófono com isso, cara. Boa resposta, boa resposta. Ai, caralho. Ah, veja o King Diamond, cara, que é mais agudo que aquilo, mano. Romeu, pra fechar, Restart ou NX Zero? Cara... Vou te dar uma terceira opção, morrer queimado. Ah, morrer queimado, mano. Morrer queimado, assim, grandão. Eu ia citar NX Zero porque eu acho que eles têm uma versatilidade musical maior. Nossa senhora. Continua sendo uma bosta, tá ligado? Já que o Perna falou morrer queimado, então só uma última pergunta aqui. Uhum. Opa. Você prefere queimar todo o corpo... Ou só a rosca? Cara, eu acho que queimar todo o corpo, porque eu ia fazer o cosplay de Spawn mais realista do mundo. Ah. Romeu, seu tempo está esgotado. Doeu ou não? Não, foi ótimo. Foi tranquilo, sessão, né? Foi tranquilíssimo, assim. Foi bom pra foi você? Foi até gostosinho, assim, Que delícia, cara. Eu vou dormir com um sorrisinho no rosto hoje, lembrando esses momentos maravilhosos. Limpando o canto da boca, né? Exatamente. Bigodinho aqui, tá ligado? Tem que dar uma passada de sabonete que ficou alguma coisa presa, eu acho. Romeu, aproveita o embalo aí, cara, e manda um abraço pra alguém, cobra uma pessoa, xinga alguém, sei lá, faz o que você quiser. Cara, eu queria dizer que o Vinícius é um cara muito chato. Por quê, cara? Cara, porque ele é chato, velho. Porque ele não tem o que fazer e fica tretando com os outros de graça ali. Ixi. Mas acho que ele faz por diversão, eu entendo, mas foda-se, ele é chato. Ok, mano. É porque você não conhece ele pessoalmente. Nossa, cara nostálgico do caralho ali. É, tipo, pioraria. Puta, eu fechei Street Fighter com meu controle quebrado, tá ligado? cima. É isso, mas depois piora. Rola bem fácil. Puta que pariu. Beleza, não, Romeu. Eu gosto pro alemão também, que é sempre carinhoso comigo, atencioso, uma pessoa maravilhosa. Beleza. O alemão é um cara que dá vontade de abraçar. Ah, é? Se eu visse ele ao vivo, a primeira coisa que eu fazia era dar aquele abraço. Ui! Beleza, então, cara. Valeu pela participação e fica ligadinho no Tosco Chanchada, beleza? Isso aí, é nóis. Isso é bom pra caralho. E no Bom Pra Caralho dessa semana, temos indicação de Carlos Torinho. Manda aí, Torinho, o que tem de bom? Cara, eu vou indicar aqui o melhor coisa que eu li no ano passado, velho, em 2015, que é A Propriedade, de Ruth Moldan, que é uma quadrinista, uma escritora e quadrinista israelense. Esse livro foi lançado agora, no ano passado, pela editora Martins Fontes. E ela foi a vencedora do prêmio Eisner, né, velho? Na categoria Melhor Novela Gráfica Original, né? Melhor Graphic Novel Original, né? O prêmio Eisner, que é tipo o Oscar dos quadrinhos, né? E... Massa. Cara, eu tinha visto... esse livro eu comprei, na verdade, por indicação lá do Sidney Guzman, né? Uhum. Que é o editor lá da MSP, né? Do Mário de Souza e tudo, né? Sim. E eu sempre sigo ele porque eu gosto de ver o que é que ele tá lendo, né? Porque eu vou lá e... Dependendo da sinopse, eu vou lá e compro, né? Uhum. E, cara, é uma leitura bem gostosa. Não é nada demais, assim, a história, sabe? Não é de heróis nem nada. É um quadrinho independente, né? Fala sobre uma senhora que, depois da morte do filho... O nome dela é Regina Segal, né? Ela morava no em Israel. E ela é... Só que ela é polonesa, né? Sim. E depois da morte do filho dela, ela leva a neta pra Varsóvia, na Polônia... para recuperar uma propriedade da família, que foi perdida durante a Segunda Guerra Mundial. Ela saiu do país antes da Segunda Guerra Mundial estourar, sabe? E aí ela volta depois, né, depois de velha, para lá para recuperar essa propriedade, né? Que dá o nome do livro, né? À medida que elas vão conhecendo a cidade, né, velho, ela é obrigada, a mulher, né, a Regina, né, a enfrentar as memórias do passado dela, né? E a neta dela começa a se perguntar, porque se as razões da viagem seria só isso, né, velho? Sim. Não vou dizer mais pra não tirar a surpresa da história e tudo, né? Uhum. Mas, cara, eu gostei muito de ler, velho. Eu gostei. O traço dela é uma mistura, assim, de desenho. Eu acho também, porque no final mostra até, assim, o nome dos personagens, né? Tipo, a Regina Segal, por exemplo, né? Tem, assim, no final, atores... Regina Segal é feita pela Devora Kedah, então eu acho que ela pegou atores mesmo, reais, né, uhum. E fez tipo aquela... vocês já viram aquele desenho antigo do Senhor dos Anéis? Que eles chamam de rotoscopia, né, velho, que uhum. é bem parecido com a vida real, vamos dizer assim, só que é animado. Sim. Por cima, sabe? Então, e isso é um quadrinho, né, velho? Então eu achei bem interessante o traço dela, né, da Ruth Moldan, né, velho? Caralho. E a história é bem legal, é bem envolvente, o livro tem 222 páginas, né, o livro não, o quadrinho tem 222 páginas, página pra caralho, mas consegue ler, tipo, numa sentada, velho, porque é bem legal mesmo, velho, bem legal. Recomendo demais. Acha fácil, Torinho? Acha, eu comprei ele na Livraria Cultura, olha aí o jabá pra Livraria Cultura. Mas se não tiver lá, é só você chegar com... É o que eu sempre faço, né, quando eu vou nessas livrarias. Uhum. É só você chegar pra um vendedor, né, pra um atendente lá e falar, tem esse livro? Não. Pode encomendar pra mim, a pessoa encomenda e você, quando chegar lá, você vai lá e tira. Sensacional. Sabe? Ele foi lançado agora no final do ano, né, então ainda não foi esgotado nem nada, então com certeza você consegue. É da editora Martins Fontes, A Propriedade. Preço bom? Ele foi, se eu não me engano, R$69. Uhum. Quantas páginas? 222 páginas. Ah, é mais ou menos isso aí, né, hoje em dia, né? Pois é. Tem encadernados da DC e da Marvel estão na faixa de 100 pau, né, velho? Então. Ah, pra mais. Pra mais. Pô, o de Crise das Infinitas Terras, eu ia estar 110. Você é louco! A gente tá fazendo um esquema aqui em casa, a gente parou de ir em livraria. Tem mais, tá? Não dá mais. A gente não pode fazer isso porque é tipo nossa Disneylândia, sabe, velho? Ah, então. A gente cortou a Disneylândia. A gente não. A Marina, pra falar a verdade, minha esposa, ela descobriu o maravilhoso mundo da Amazon, sabe? Eu também. Porque, tipo, ela tinha livros lá aqui na livraria Cultura, Saraiva, essas coisas, tava R$100. Na Amazon tava 70, sabe, velho? Ah, sim, não dá pra comprar coisa nessas livrarias grandes, não. Tipo, a gente usa uma coisa, vou fazer outro jabá agora. A gente usa muito o aplicativo pra preço, não vou fazer jabá. É, então a gente vai nesses lugares pra fotografar o preço deles. Uhum. A gente fotografa o livro, você vai lá e passa o código de barra do livro, uhum, nesse aplicativo. E ele dá o preço em outros lugares, entendeu? Massa. Então a gente usa esses daí pra fazer isso. Essas livrarias. É um bem famoso. Eu quero saber depois. É o Buscapé? É o Buscapé. Eu não sabia que o Buscapé fazia isso. É, você fotografa o código de barra atrás e ele faz a busca, entendeu? Pelo código de barra do produto. Então, a gente aqui em casa tá usando livraria pra isso, pra pesquisa, porque não dá, tipo, é muito caro. Uhum. Beleza. É isso aí, dicas de leitura excelentes aí aqui no Bom Pra Caralho dessa semana. E para de ouvir podcast, para de ficar aí só na punheta, meu amigo. Para de fazer essas porra que você faz aí na internet aí e vai ler a porra de um livro, infeliz. Ou quadrinho, né? É o quadrinho. Vamos agora para a Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta! Eu dou um burro! Eu mato ele! Muito engraçado! E na Tosca Indicação dessa semana, nós estamos aqui com ele, o cara, o boliviano do Rio de Janeiro. Ah, não. Chegou até aqui, esse apelido. Caralho, velho, é mesmo, velho. Puta, ele parece o Evo Morales, cara. Agora fodeu tudo. Ele, o cônjuge de uma das pessoas mais legais das podosferas. Ele! Quem é ele? Quem é ele, Gabriela? Fala quem é ele! Raimundo Nonato! O cônjuge de uma das pessoas mais legais da podosfera é o Carlos Eduardo, mas ele não tá aqui, mano. Filha da puta, estamos aqui com o Andrei Fernandes, do Mundo Freak. Beleza, Andrei? Oi, oh, aí, galera? Olha só, um sonho sendo realizado hoje, hein? Nossa, merda, tá, mano. Sonhando baixo, hein, Andrei? Tá baixo, puta merda. É um picareta do caralho, né? Andrei, fala aí pros ouvintes do Tosco Chanchada que não conhecem o seu trampo. Fala aí mais sobre o que você faz. Aliás, quem é Andrei Fernandes, né? Eu sei que você já falou isso em outros podcasts, mas... Como nós temos aí um grupo seleto de pessoas, né, que curtem bizarrices e afins, então talvez elas não saibam o que você faz da vida aí, né? Então olha, fala um pouquinho pra essas pessoas aí, pra quem sabe até elas se inspiram e mudam de vida, cara. Caraca, com esse discurso até eu fiquei querendo me conhecer, porque olha... Eu não sei se você tá interessante assim, um janequine por janequine, vamos lá. Vamos lá, eu me prostituo toda sexta-feira, mentira. Eu sou escritor, designer e também ilustrador, mas o pessoal da podosfera geralmente me conhece pelo Mundo Freak, no qual eu faço lá o meu podcast, o Mundo Freak Confidencial, no qual a gente aborda sobre casos insólitos e paranormalidade, essas coisas do capiroto, mochila de criança. Que delícia, cara. Deve dar um trampo do caralho montar essas pautas aí, né, Andrei? Cara, é que assim, eu terceirizo tudo, né? Então hoje eu não trabalho mais com muita coisa, assim, dentro da produção do próprio episódio. Uhum. Mas, cara, ainda assim o estudo é um negócio muito grande, porque, assim, os nossos ouvintes, eles estão acostumados Qualquer erro nosso já vem já na voadora, na pleura. Então a gente tem que estudar bastante o conteúdo, senão o pessoal vem mesmo, cara. Tem muita gente que escuta que saca pra caramba. Inclusive, vários dos ouvintes se tornaram membros por causa disso. E Andrei, você faz também aí em alguns dias com uns encontros aqui em São Paulo, né? Sim, pois é. Aí depende do tipo do encontro. Geralmente a gente faz o Freakout, olha só que nome original, né? O famoso Fricote, em que a gente se encontra com os ouvintes para bater papo e tal. E também a gente faz às vezes aí umas caminhadas aí por São Paulo para ir em pontos assombrados e tal, que o pessoal fica curioso. É um tipo de passeio bastante pedido pelos nossos ouvintes, assim, que o pessoal meio que tem uma tara por esse tipo de assunto, né? Quem nunca curtiu ficar lá com a avó, né? Com os pais, com os tios, contando todas aquelas histórias de terror. E meio que a gente reproduz isso um pouco. Mano, vocês já foram ali no Cemitério da Consolação? Eles têm uns passeios noturnos, né? Eu nunca tive coragem, não. Olha, a gente tá pra marcar um, inclusive, justamente na Consolação. É, então, eu sei que eles têm uns passeios noturnos lá bem, bem legais, sim, assim, né? Mas eu passo. Olha aí. Mas tem cerveja nesse passeio, não? Olha, já veio fantasma, né? Vamos pensar, né? Dá sempre merda, né? Quando, né, misturar álcool. Gente, por favor, né? Nunca vejam fantasma. Nunca procurem, caçem fantasmas com bebidas alcoólicas. Dá coisa ruim. Mas é mais fácil. Ou então ver aquela 51 lá na macumbinha dos outros. Não é legal, gente. Parem com isso. Cara, mas assim, nesses rolês aí que vocês já fizeram, vocês já passaram por alguma situação meio esquisita ou coisa do cara, tipo? Cara, a gente já teve muito ouvinte esquisito. Ava! Ah, cheio de novidade ele, Mas até que não muito, porque geralmente esses endereços mais conhecidos, e aí cada um teoriza da maneira como quiser, mas eles são bem tranquilos, principalmente porque são muito bem frequentados, né? Bem frequentados, assim, de volume de pessoas. Então acho que se tiver algum Exu sem luz ali, o cara, tipo, ainda não se mostra muito, é um pouco tímido. Mas, cara, de história é o que o pessoal mais tem, né? E geralmente é o que a gente grava muito sobre as histórias das pessoas. E tu, cara, é impressionante como todo mundo tem uma história dessas pra contar, cara. Todo mundo já se cagou um dia por causa de essas coisas, mano. Já. Tu é espírita, Andrei? Cara, os meus pais, eles são... É que eu acho que eu vi no Gavestática você falando sobre isso, mas eu não lembro agora. Sim. Então, os meus pais são, né? Hoje eles são da Umbanda, mas eu não tenho religião, não. Mas se eu fosse falar que de crer alguma coisa, seria algo mais espiritualizado, assim, né? Nada, nenhum dogma específico, apenas sei lá, será que existe? Será que não existe? Eu me vejo geralmente como agnóstico, né? Aquela pessoa que, tipo, não se esforça muito também pra saber, porque tem medo de se arrepender. Que é aquela situação, você tá na cama dormindo, aí de repente tu escuta um barulho na cozinha. Beleza, aí geralmente fala, vai lá pra lá pra ver o que tá acontecendo. Aí eu penso comigo mesmo, cara, você vai, aí você encontra Satanás tomando Nescau na tua cozinha. É melhor tu ficar, fingir que tá dormindo e acordar na manhã seguinte, tudo nada tivesse acontecido? Eu falo pra ele assim, puta que pariu, depois açúcar nesse caralho aí, viado. Rapaz, no meu caso, não precisava nem ser Satanás, cara. Olha, eu sou católico, fui criado no espiritismo também, mas tipo, se eu visse Nossa Senhora na minha frente, eu ia sair correndo, velho. Ah, é espírito do mesmo jeito, né? Pois é, ai, meu pai! E eu sou curioso, mas sou cagão também, cara, porque eu tenho... Cara, a Ira já disse que já viu já gente aqui dentro desse apartamento que a gente mora, e eu falo, cruz credo, sai pra lá, eu não quero saber essa história aí, não. Fala pra ela parar de beber, cara. Mas eu também já, eu já frequentei o a minha casa. A casa do Andrei, não vi ninguém lá. Mas eu já frequentei centro espírita porque uma época eu comecei a ver minha avó, cara, sabe? A mãe da minha mãe, que eu não tive contato. E a última vez que eu vi ela foi aqui em São Paulo. Só que eu não tenho medo, não, cara. Eu acho sossegado. É minha avó, né? Eu achava muito massa essa sessão. Eu já fui pra várias sessões de mesa branca, né? É legal. E, tipo, me lembro que teve uma vez que uma mulher, assim, levantou, assim, do nada, velho. Aí, quem são vocês? Eu não tô morto, não sei o quê. Aí um cara lá na mesa começou a fazer, tipo, gutural, né? Assim. E eu, caralho, que de fuder! Aí foi aí que começou a curtir death metal, né? Não, pois é. A mulher deu um pulo da cadeira e falou, me arruma um papel higiênico, pelo amor de Deus, né, cara? Puta que pariu. Andrei, todos os podcasts, enfim, não só podcasts, blogs, a galera que produz conteúdo aí, mais cedo ou mais tarde acaba atraindo haters, né, cara? Lá no mundo freak, vocês têm muitos haters, cara? Cara, por incrível que pareça, e olha só, eu não tô sendo chapa branca porque é algo que eu falo até com muito orgulho, a gente tem pouquíssimos haters. E olha que a gente tem, por exemplo, se vocês forem entrar em poxa... agora no final do ano é sempre mais um volume um pouco mais baixo, mas geralmente tu vê, por exemplo, lá pra setembro, outubro, os posts, cara, são em média 300 comentários, 400, e cara, geralmente não tem ninguém mandando a gente a merda. Caramba. O que mais rola assim, por exemplo, é que assim, a gente envolve as discussões a gente divide, né, entre os céticos e os que a gente chama de believers, né, que seriam os crentes da parada. Os tontos. Aí tu vê. Mas é exatamente isso que eu quero falar. Os céticos, eles são os mais chatos do programa. Assim, é claro que eu falo brincando e tal, porque a gente sempre dá espaço pra todo mundo e tal. Mas você vê, por exemplo, entra sei lá, um evangélico meio doidão, fala que a gente tá falando tudo é satanagem, fala que, meu Deus do céu, que a gente vai tudo... Não, não, não rola essas paradas. O que rola, geralmente, é cético falando... Vocês estão fazendo um desserviço para a ciência. E tipo, é um podcast de entretenimento, né? É pra meio que divulgar um pouquinho dessas histórias, contar um pouquinho das lendas. Sim. E o pessoal às vezes acha que a gente tem essa obrigação de ser extremamente científico e tal. E não é muito essa... O problema do cético é que ele não quer acreditar. Então ele não quer que as pessoas mudem a opinião dele. Ele tem mais medo do que o cara que é crente, do cara... Sabe, fazer o contrário, entendeu? Uhum. O cético, ele tem medo. Os dois lados são chatos, né, pra falar a verdade. Enquanto o cético não quer acreditar, o crente não quer desacreditar, né, velho? É os extremistas, né? Mas às vezes, assim, não envolve nem a questão de acreditar ou não acreditar, porque cada um no seu quadrado, acho que não tem muito problema. O problema é de respeito, né, cara? Sim, a pessoa tenta, né, invadir o espaço do outro e falar que a pessoa tá errada por acreditar ou não acreditar, né? Aí que realmente gera problema. Mas tem pouquíssimos casos assim. Nunca houve muita treta, tirando o ouvinte que quase me ameaçou de meter a mão em mim. Mas tirando isso. Meter a mão como? Libidinosamente? Explica isso. Olha, cara, teve um ouvinte que me chamou pra porrada, cara. É mesmo? Eu botava logo ainda na frente dele, que ele botou essa porra, não, mas eu não quero matar o cara também, né? Isso eu ia fazer. Coitado, cara, né? Mas, cara, graças a Deus eu tenho um podcast de humor, viu, velho? Porque a galera... Tem uns idiotas que levam a sério, né, velho? Mas tem. A grande maioria, realmente, quando você faz um podcast de humor, ninguém te leva a sério, né, cara? Sim. As pessoas andam muito apaixonadas pelas coisas, né, cara? Assim, Realmente um negócio muito passional mesmo. Nossa. Escolha de lados, né? E não entendo que é uma brincadeira, né? Sim. Inclusive, fazer essa divisão é brincadeira, porque, na verdade, a gente tá atingindo dois públicos diferentes, né? Que, enfim, tem vários de diversas, cara. Tem evangélico que escuta a gente, tem espírita que escuta, tem um bandista, tem pagão, cara. Se conhece algum amigo pagão, cara, eu não tenho nenhum amigo pagão, mas tem um pagão que escuta a gente, cara, que acredita no Thor, no Odin... Nada. Não, tô falando, ele, cara. Tem bruxo que acredita. Ele é pagão, o pagão é que ele não é batizado, né? Não, então, é que ele... hoje em dia, pagão é o que se fala, aquele que se converteu, né? Ou não sei, que pratica religiões mais antigas, né? Essas religiões envolvendo culto à natureza. Wicca, essas coisas, né? Uhum. Não só Wicca, né? Tem Odin, Thor, ritos nórdicos, né? Bah, bruxas mesmo, cara. Eu queria... O Batman, né? Eu queria até lançar esse desafio, você falou em Wicca. Outro dia eu tava falando com minha esposa sobre isso, né, velho? A gente não vê Wiccas com mais de 18 anos, né, velho? Então, é verdade, cara. Pior, cara, que é um assunto extremamente polêmico, porque eu tinha várias certezas sobre o Wicca. E, cara, começou a vir uma galera, tipo, por exemplo, vocês sabiam que tem homem na Wicca? Eu não sabia, pra mim era só um negócio de mulheres. E não, pra, assim, eu não sei se também se a vertente dele permite e outra não permite, eu já não sei, porque a gente não gravou ainda o episódio sobre, eu não parei pra estudar ainda sobre. Sim. Mas, cara, é interessantíssimo ver que tem muita galera que pratica essas religiões, hermetistas, né? Porque, cara, eu soube, da última vez que eu soube, nosso podcast estava sendo, como é que eu posso falar? Spread, né? Tava sendo lançado aí em grupos secretos de sociedades discretas, tipo maçonaria, Rosa Cruz, etc. Eu falo, Jesus. Eita, não conheço o Andrei, não conheço o Ira Croft, não conheço ninguém agora. Não quero saber esse povo estranho. O Ica é o mais próximo de Harry Potter que eles podem chegar, né, cara? Caraca. Então... Olha, sempre gostei da Wicca, eu acho muito legal. Ah, lá. Sempre matei bichinhos. Cara, teve um episódio, por exemplo, a gente gravou um episódio sobre Goécia, que pra quem não sabe, pouca gente sabe, na verdade, não é o tipo de coisa que você aprende na escola, né? Que é uma arte de invocar demônios. Sim. E aí, cara... Que me ensina da escola. Então, mandaram um e-mail pra um cara se intitulando mago de uma vertente mística, whatever, que era o único membro de tal e tal. E, cara, e ele fez um e-mail com um tom de ameaça, assim, que eu fiquei, caraca. Uma pessoa boa, cara, pra chamar pro churrasco, né? Pois é, né? Tipo, mas ele falou assim, ele falou de boa, falou, cara, eu pensei que vocês fossem fazer, revelar as coisas que não deviam, mas foi tranquilo, então ficou bacana o episódio, senão eu ia pedir pra vocês tirarem do ar. Aí eu falo, que o cara quer dizer? O cara vai mandar, o que que ele vai fazer? Vai mandar macumba na gente? Ah, fi. Mas ele não ia pedir pra você, né? Você tá ligado, né? Ah, não sei. Não era pra você. Nessa pegada aí, né? Em todos esses estudos aí, assim, esse seu interesse por essa parada mais mística e tal, é que deram inspiração pra você escrever o seu livro? E cara, não sabe o nome! Não tem problema que o nome é realmente, ele é estranho. Cálcio e ferro, né? É cálcio. Cara, pior que tem um remédio que tem um nome muito parecido com o nome do livro. Que é o, que bom. É um remédio para osteoporose. Eu fiquei, beleza, muito feliz, sabe? É, bem, cálcio e ferro normalmente é... faz bem. Pois é, né, cara? Olha aí, ó. Depois dos 35, eu vou precisar comprar também. Não, mas fala o nome direito, porque depois a pessoa vai pesquisar cálcio e ferro e vai entrar na farmácia Pague Menos, né? Olha aí, ó. Vai comprar um livro aqui, um livro de espírito. Cara, foi interessante porque a gente lançou aí a campanha no Catarse, a gente mais que dobrou a meta, né, inclusive foi na época das piadinhas de dobrar a meta e, cara, eu acho que eu recebi umas 70 dessas. É, eu achei foda, né, velho, porque eu fui um dos que contribuí até, né, e eu achei foda assim que acho que no segundo dia vocês já bateram a meta, não foi isso? Uhum. Sim, a gente levou 2 dias e meio pra bater 100% e o restante dos 2 meses foi pra dobrar, né. É sobre, vamos lá, o nome é Calciferum com K, no começo e no final. É, bem, eu acredito que o Tosco vai colocar aí o link com certeza do site pra vocês. Depois eu mando pro Perna colocar aí. Qual é a proposta do livro? Era sobre um cara, né, que ele tá meio na merda, meio desempregado, ele arranja um emprego. Só que aí ele descobre que o estagiário da firma em que ele começou a trabalhar é, na verdade, um demônio fugitivo do inferno. Uhum. Então, meio que é uma aventura, né, uma fantasia urbana, em que se passa sobre esse cara descobrindo, meio que por trás desse véu da verdade aí, criaturas sobrenaturais que convivem com a gente no nosso dia a dia, na era moderna mesmo, com a gente, normal, com carro, com smartphone, como é que age hoje em dia, fazendo uma brincadeira dessa, né? Uhum. E, cara, se acrescenta... É interessante você falar isso porque... Se eu não tivesse lançado e finalizado logo esse livro, eu acho que eu nunca ia fazer, porque conforme eu vou estudando sobre essas coisas, eu fico com mais vontade de acrescentar mais detalhes sobre. Então é certo que as pessoas que tiverem um certo conhecimento sobre ocultismo, coisas nesse sentido, claro, de maneira bem leve, bem rasa, que é pra ser um livro de entretenimento, né? Uhum. Eles com certeza vão ver muitas das coisas que a gente fala, pelo menos uma pincelada bem forte, assim. Vamos ver aí como é que vai ser o sucesso, se rolar aí continuações, vai ser mais coisa ainda. Mas com certeza sim, cara. Dos 4 anos que eu passei desenvolvendo ele, ele mudou algumas vezes, ele teve acréscimos que até agora... Eu fiz e foi pra revisão, eu pedindo, pelo amor de Deus, esteja legal esse livro. Mas o pessoal que leu já, meus leitores betas, curtiram pra caramba. E eu acho que o pessoal vai curtir também. O legal do Catarse, né? Pra quem não conhece, é uma plataforma de financiamento, né? Que você doa tanto pra algum projeto ser financiado. Então tem desde CD, de bandas. O último disco do Raimundos, acho que foi, se não foi no Catarse, foi no Kikante, né? Ou Kickstarter, sei lá. E tem aquele filme, aquele fanfilme que lançou recentemente também, né, do... Aquele homenageando os anos 80, agora que eu esqueci o nome. É, Fist of Fury, sei lá, alguma coisa assim. Kung Fury. Kung Fury, isso mesmo. E também tem livros, quadrinhos e tudo, né, velho? O Catarse é meu vício atual, né? E uma coisa legal do Catarse é que, à medida que você vai batendo as metas, né, e também, vamos dizer assim, você doar, sei lá, R$100, você ganha algumas coisas a mais, tipo... É, sei lá, uma dedicatória exclusiva, né? Uma recompensa exclusiva. Então, você botou cartas de tarô, não foi isso? Sim, sim, cara. Teve tarô, teve caneca, teve até uma estatueta que eu sim, vou me verdade. Matar pra entregar, mas vai tá na mão do pessoal. Cara, eu acho sensacional, assim, que essas campanhas de crowdfunding aí, né? Toda essa estrutura que existe agora meio que vai na contramão do que muitos acreditam, né? Que na internet tudo tem que ser gratuito, tudo tem que ser, né? Senão as pessoas não consomem e tal. Mas aí você vê que a pessoa que realmente está afim de contribuir, de ajudar, de investir, né? As pessoas abraçam assim de uma forma, cara, que é assim, absurda, entendeu? Eu acho assim que é um negócio sensacional e que eu espero que, assim, que esse formato ainda dure por muito tempo. Saca. Com certeza. Você vê que, por exemplo, é que assim, a internet consegue achar um público, às vezes até mesmo pode ser de nicho ou pode ser grande, em que às vezes a gente não se dava conta, né? E essas iniciativas de lançamento independente e tal é legal. Por exemplo, quando a gente criou o Mundo Freak Confidencial, cara, eu fiquei me perguntando, vamos lá, é um podcast de nicho, né? Específico? É. Uhum. Apesar de que todo mundo tem essas histórias, curtir essa parada... Curte. Aí ficava, pô, será que eu lanço? Porque, pô, inclusive na moda, quando a gente criou o podcast, a moda era você fazer o seu podcast de variedade, falando sobre qualquer coisa. Pô, realmente, você vai atingir um público maior. Mas quando a gente foi específico falando sobre esse tipo de temática, a gente conseguiu achar muita gente que tava muito carente desse tipo de conteúdo. Então, você vê que é realmente uma galera que tá meio que em stand-by, porque realmente não lança muita coisa pra ele. Ele prefere comprar coisa lá fora, consumir coisas lá fora. Ou às vezes nunca conhece uma coisa legal assim, e a internet tá aí pra provar que, pô... Tem público pra tudo e tem gente querendo consumir de tudo um pouco. Sensacional. Continuou? Como é que é? Assim, eu sei que vocês abriram novamente lá, mas já esgotou de novo as doações? Já bateram? Então, a gente bateu a meta, né? A gente teve... Foram 2 meses de campanha e a gente fechou em dezembro. Lá pela metade de dezembro. Agora tá na época de produção. Eu tô aqui na chicotada fazendo o pessoal trabalhar, né? Eu trabalhando, inclusive, também. Pra entregar tudo, provavelmente o lançamento vai ser lá pra abril, né? A gente vai fazer uma noite de autógrafos aqui em São Paulo, alguma coisa assim. Tá. Nossa, ainda. É muito chique, olha aí, ó, né? Olha aí, ó. Treinando aqui a munheca pra fazer dedicatória pra mais de 300 livros, meu Deus do céu. Nossa, ai, que delícia. Você vai, Torinho? Torinho diz que vai. Ele vai estar com a munheca treinada. Olha aí, ó. Ai, essa munheca, hein? Puta. Andrei, beleza. Cara, legal o papo que a gente teve aqui. Eu acho que você é uma referência pra gente chamar aí num episódio sobre sobrenatural aí, né? Porque tem que ter um expert da parada, né? Valeu. Mas pra gente fechar, conta uma história estranha aí que você já passou nesses encontros que vocês vêm fazendo aí. Fora da galera querer te bater, mas assim, conta algo que te deixou aí verdadeiramente assustado. Cara, muita coisa me deixa assustado, pra falar a verdade. Inclusive, na hora das gravações, são os momentos mais que dá pra fazer, assim, sei lá, tô às vezes sozinho gravando, às vezes tá até mesmo, aí quando tá aqui tá mais tranquilo, mas às vezes eu tô sozinho, cara, começam uns barulhos meio estranhos, aí às vezes a gravação vai até muito tarde, eu fico, caraca, eu tenho que dormir, porque senão não vou ter uma cueca pra usar amanhã. Já, né? Entendi o seu medo. E você tem gato, né, cara? Gatos são bichos estranhos. Pois é, né? Cara. Gatos fazem... Meu gato é um cachorro, velho. Meu gato é um cachorro. Então, gatos, eles ficam parados olhando pro nada durante horas. Sim. Sabe? É bizarro. E se acontece uma coisa dessa noite com você falando de... Nossa senhora, é de cagar mesmo. Sim, com certeza, cara. Eu tenho um aqui que... Nossa, isso aqui dá vários sustos. Ok. Então, Andrei, antes de você ir, eu podia fazer uma pergunta aqui pro Andrei, gente? Faz. Não. Manda. Andrei, uma pergunta aqui. Andrei, você tatuaria um pênis nas costas pra não levar um pênis nas costas? Difícil, hein? É difícil, hein, cara. Ó, vamos lá, olha só. Ó. A tatuagem você pode tirar, né? Então, beleza. Ué. A tatuagem você pode tirar. O problema da segunda opção é que aquilo vai ficar marcado para sempre na sua cabeça e você vai sempre lembrar da porra da piroca nas costas. Então, cara, tatua mesmo e depois eu tiro. Então vamos aqui, essa aqui. Virar, você prefere virar um lobisomem, já que estamos aqui falando do sobrenatural, né? Você prefere virar um lobisomem toda a lua cheia ou virar um gay só em ano bissexto? 2016, olha aí. Vamos lá. Como é? Virar um lobisomem toda a lua cheia? Cara, vou de lobisomem, foda-se. Mas peraí, é toda a lua cheia. E virar um gay só em ano bissexto? Ou seja, de 4 em 4 anos você passa o ano todo virando gay. Mas não tem tanta lua cheia assim também, cara. Tem. É, uma vez por mês. Quanta lua cheia tem no ano aí? É mensal. É mensal? Todo mês? É. Né? A pessoa. Nossa, vocês podem ver que eu sou uma mulher exemplar, né? Eu corto meu cabelo na lua certa. Eu sei como. Olha, praticamente uma Wicca, né? Nossa, um exemplo feminino sou eu, gente. Ai, lobisomem, cara, foda-se quem tiver em volta, cara. Lobisomem na fuça. Isso aí. Okay. Bom, esse foi Andrei Fernandes, foi, né? Foi no Fashion Funk, porque ele ainda. Vai escrever muita coisa pra galera aí. E vê se entrega meu livro, viu, Andrei? E não vai zoar, não, que eu te pego quando eu for aí, hein? Você financiou, Perna? Financiei, cara. Ah, então tá. Eu quero ver se vai ter Anderson Meira lá nas agressivas. Eu vou procurar. Vai ter consultorio. Não, mas acho que o meu acho que foi na segunda remessa. Então acho que não vai ter, não. Relaxa, vai ter pra todo mundo o livro, só pra deixar claro. Mas, mas beleza. Estamos Andrei. Olha, né? o perigo aí. Andrei, muito obrigado, cara. Um prazer aí gravar contigo. E até uma próxima, beleza? Beleza, valeu, Perna. Estamos finalizando aí o Tosco Chanchada Fashion Funk. Daqui a alguns dias aí, novo episódio no ar, comenta lá, mande o seu tweet, comenta lá também no nosso grupo no Facebook, WhatsApp, manda e-mail, vai fazer algo que preste na sua vida. Manda e é dinheiro. Isso. Se possível, manda nudes. Nudes. A gente vai fazer uma seleção de nudes. A gente prometeu, eu e a Pandora, que a gente ia fazer essa seleção. É verdade. Mandem, gente, mandem. Tá, por favor, 18 mais, hein? Tô mandando o meu aí pra vocês fazer a seleção. Ah, delícia, cara! Andrei, grande abraço! Abraço. Falou, até mais, galera. Fui!